ja, Bombi, afastar sua mal, só sofreba por campo sua estrita, onde se morre sem se quer perceber outra metade da própria vida. E demorou, ou liga, rapa não no esculacha, é rap, é raça, rap é explosão de sentimento, raça é união de conhecimento, não embaça não, pega a matula, frutas e verduras, um tiquinho de roupa e um mapa, álcool não, droga não, disfarce não, não, disfarce não, na natu, true, tá o primeiro e único refúgio. Na hipocrisia está a droga que mata todos e tudo. Então vamos embarcar nessa cabeça mais e mais presente, mais e mais recente, cantando, rumando espiritualmente na rima independente que lava a aura da alma da gente. Desliga o antigo som, bota fé nessa cadeia aumentativa de problemas. Olha é o sol da manhã, ouço o tom, a sinfonia do cerrado e a regência da siriema. Olha tudo em torno de tu e entenda bem. A natureza encanta os olhos e muito mais além. Eu posso cantar, sorrir, amar e ser feliz também. Entenda bem. Eu posso cantar, sorrir, amar e ser feliz também. Entenda e vem. E veja ali um chão forrado, amarelado de cagaita e da casca. Abre com a queda do pique, saca a gabirobeira, apelidada da vassourinha da família Palmeira, juntinho ao pé de Murici. Olha o escopo, imensidão desse lugar, vixe. Haja ciência, haja cientista pra catalogar. Somente o tempo pode todo esse universo acompanhar. Olha os bichos, bicho não é biodiversidade. Bichos são aqueles lá da cidade. Sangue nem me lembra naquele outro lado, naquela outra realidade. Então veja o céu daqui. É bonito, misterioso, enquanto a química de sorrir. E a lua? A lua é cabulosa até umas e outras horas. Faz sombra na cordilheira rochosa, não é milagre não. São os efeitos do dia, boa noite, dos ventos de outrora. Olha a lagoa, olha o capão, a vazante, a benção, a mata que descamba lá pras bandas da chapa da quilombra. Lombra que nada é rumo certo, é espaço, é universo, é raiz, é anexo, meu camarada. Aprovado no congresso, sinal de ordem, vem após o progresso. Rap veio do reggae, meu true, fique tu sabendo que meu tribo aqui eu tô fazendo. Mas fique esperto, hoje é hoje, não importa quem é ou quem foi quem, nessa estrada de equilíbrio, oi, oh, oh, não se atropela, o jeito de evoluir de ninguém, nessa estrada de equilíbrio, oi, oh. Não se atropela, o jeito de evoluir de ninguém nessa estrada de equilíbrio. Não se atropela, o jeito de evoluir de ninguém. Não se atropela, o jeito de evoluir de ninguém. Olha tudo em torno de tu e entenda bem. A natureza encanta os olhos.